Axé, falada da 17. Mil pés, corredor Axé, reporta fora da barra. Mil pés, corredor Axé, reportará no fora da barra, no vermelho aqui mais. 03363. Portão 09, o trip 5345, autorizado, puxa, acionar, chame para o TAP. Web 5826 a 3.000 pés, ajuste 1023. É para 3.000 pés, ajustado 1023, web 5826 está livre ali, é? Autorizado interceptar o localizador. Autorizado interceptar o localizador 5826. Salvador, boa, até 3179, cruzando 2000 da EL. 3179, contato radar, 340, saída da EL, após 2000, autorizado LIDA. Após 2000, LIDA na prova, obrigado. Hotel e motel autorizado, Salvador Grupo Zulu, São Sebastião do Passé. Decola da Unocente com proa Nordeste. Acione o transponder 0127, controle 1208 e a torre 1186. 1895, corrigindo. Salvador. Enche a porta fora da barra. Quadrado fora da barra, vem aqui mais. Vai manter 500 pés a GL, é isso? Tá na bata, não é isso? Quando decola da bata, a interseção da bata comprou a norte, comprou a nordeste. Está livre acionamento, chame a torre para o táxi. Chanel 63, 12, sobe vetor, esquerda para 020, limite ao localizador. 020, limite ao loco, 312. Redução para 2109. Reduzi. Web 5826, desça para 2000, ajuste 1023. Desce para 2000, ajuste 1023, Web 5826. Gente, o Kilo Serra Lima, frequência livre. Vai. Vai, salve, 3 e 1, 2. Vai, 9, 8, 0, call Recife 1, 2, 6, 8, 5, 1, 2, 5, 4, 5. Oceaner 63, 1, 2, 3, 1000, o ajuste 1023, redução para 1,970 mais. 3000, 1023, está reduzindo, BA. 3, 1. Trip 52, 1,7, estabilizado? Afirmativo, estabilizado visual. Torre 118.95, bom pouso. 195, obrigado. Web 5826, está livre, LS. Livre, LS, Web 5826. LS, estamos no Lula, confirmando o altímetro 1023. 6-1-3 horas, lá, Galeão. 4298, manter a posição antes da Juliette. Para o táxi 5345 da Trip, está com 6-1-3 horas de Italião. Solo Salvador, Trip 5345 da Ponte para o táxi. Presente uma pessoa da Ponte, 3 horas de autonomia. Equipe 5345, só confirma, por favor, tudo bem? Aí é uma mulher. Equipe 5345, autorizado táxi. Via Pátio, Índia, Alfa, por espera, chama Torre 118, B55. Pátio, Índia, 5 Paulo, TAM 3304, livrou na ECO. Autorizado LS 6312. Para cópia. Uma previsão, presidente? Eu estou em contato com o centro aguardando a autorização de plano, ok? Tem previsão? Não. Salvador, TAM 3304 livrou a sua escuta, bom demais. 3304, chame antes da Juliette. Antes da Juliette, TAM 3304. Acione chame táxi, Alfa Tango Tango. Gente, Mike Eco Delta, reporta para descida. Mike Eco Delta, confirma o teu B. Papá Mike Eco Delta, informa o tráfego agora na sua posição de 11 horas, 5 milhas de deslocamento oeste, mantendo 1 mil pés, é um Papa 28 Alfa. Gente, após o passageiro na da Trip, livre ingresso pela Juliette para o portão 04, 33304. E o Azul 4298 ingresse agora, autorizado ingresso, portão 08. Obrigado. Oxané, 6312, completa final, 2 mil pés, ajuste 1023, aguardando transferência junto à torre. Guardando a transferência, 6312. Passarei do pronto a cópia. Pronto. Salvador Conquista, nível 260, decola da 10, com curva à direita, subida Arbor, após Arbor é Lefa. Intercepta Zulu 21 até a posição Savage, pós direto Conquista. Acione 5171, controle 1208. Passarei do 2223. Recife 251-3325, bom voo. 251-3325, obrigado, até mais. O passageiro 2223, assim que a aeronave da Azul ingressar no portão 8 e liberar aí o setor, autorizado pushback na remota. Trip 5217, táxi via Alfa e mantenha antes da Juliette. Via Alfa, mantenha antes da Juliette, trip 5217. Controle Salvador, Papa Tango, Hotel Limatel. Hotel Limatel, hotel, controle, prossiga. Já está comprando a décima, vai bloquear a rotatória, em seguida seguir com o comprou do destino. Confirma destino? São Sebastião do Passeio. Gente, reporta para o ano destino, apenas confirma o TLB e o estimado de pouso. Estima da presente mais 10 minutos, tá o PLB 06, 05 a bordo. Gente, 05 a bordo, estimado 1150. O concentro mesmo não possui o seu plano, eles estão checando lá com a sala PRN, viu? Ah, tranquilo, obrigado. Índia November Alpha, informa o tráfego no rumo oposto, meia dúzia de milhas à sua frente. É, o Mike Eco Delta, mantendo 1 mil pés, aguardando descida. Paciente, porém não visual o tráfego no Índia November Alpha. Certo, o tráfego ainda está 5 milhas à sua frente, o Índia November Alpha. Paciente, vai ficar atento. Mantenha sua Juliette, Trip. Mantenha sua Juliette. 5 milhas à frente do senhor, mantendo 1 mil pés, é um Charlie 150, o Índia November Alpha.

Ok, gente. Estamos no Luta Livre da restrição, suba para uma centena. Reporta, confirme o estimado de pouso? Ah, positivo, livre da restrição, suba para uma centena, pouso 1227. 1227, copiado. Autorizado ingresso pela Juliette, portão 02. Juliette 02, obrigado, 26. Chame antes da Juliette. Camarada antes da Juliette, 312. 6225, transcópio? Afirmativo, 6225. Questionário 6225, autorizado para Brasília, nível de voo 340. Decolo da 10, com curva pela direita, saída Momo, transição Nizza. Rota da, após Nizza, conforme a rota do plano de voo, transponder 5173, controle 128, correção 120, decimal 8. 6225, autorizado 340 para Brasília, né? Decola da 10 com curva à direita na saída Momo, Nizza. Após conforme rota plano de voo, transpone 5173, controle 1208. Seria que poderia confirmar a Momo é a antiga Borba? Não, negativo. Momo normal. Momo, Mike Oscar, Mike Oscar. Borba é uma saída diferente. Saída Momo é aquela que se o sai decola, cumpre o abatimento de ruído, curva esquerda para interceptar a radial 320. Gente, eu já encontrei ela, grato. A 25 tá pronto para o Vegas também. Só para lembrar, a curva é a esquerda após o decolagem, o Xena 6225. Gente, curva esquerda após o 6225. Tá, 380, saída da EL. Gente, na expectativa para encurtar, quando possível, seria? Boa, Leda. Leda, ciente. Papa Tango, Hotel Lima Tango. Ah, 01, 628. Faça quantas milhas de Salvador? Mandarela. Oxana 6312, autorizado em ingresso na Juliette, ciente do Oxana fazendo push no gate 1. Ingresso na Juliette para o gate 1-1. Juliette 1-1, 3-1. Gente, a localidade de destino é a quantas milhas de Salvador? É, vai manter o no mil pés para pouso? Dois. Gente, tem a frequência livre para pouso, hotel Lima, hotel até regresso. VB Alfa vai fazer toque remetido em qual localidade? Gente, tem frequência livre, Índia November Alpha até o regresso. Voo 360 via Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto, conforme a rota do plano de voo, decola da 10, curva pela direita, saída da El, Leda, após bridge, transponder 5175, controle 120, decimal 8. Autorizado 360, espaço Zulu 16, Bravo Hotel Zulu. Direto, decola na 0 com direito, da EL Leda Bridge, transponde 5176, controle 208, ponto 3, rápido. Voo 1923, transponde 5175. 5175, rápido. Voo 1923, cruzamento correto, repete para o para puxa sana. Vai parar. 345, suba restrito para nível 280. 280 restrito, 5345. São 3663, transcópio. 3663, som. São 3663, autorizado para Guarulhos, nível de voo 340. Via Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após direto, conforme a rota do plano de voo, decola da 10, com curva pela direita. Saída da EL Leda, direto bridge, transponder 5177, controle 120, decimal 8. Está autorizado Guarulhos, nível 340, informe Zulu no meia Bravo, Hotel Zulu, saída da EL Leda, 5177, transponder, 120, decimal 8, da 3663. 3663, cruzamento correto, reporte foram para puxa sonar. Pagará. 3663 é o solo? 3663. Leda Bridge, ok? Afirmo, daí é Leda, Leda Bridge. Salve Salvador, canal 6225, para o táxi com 71 na bordo, 4 horas e 30, Alterna Goiânia. Estacionário 6225, autorizado táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, chame Torre 1, 118, decimal 95. Ajuste de altímetro no 023. Gente, Índia Alfa, ponto de espera, 118, 95, no 023, 6225, grato, tenha um boa tarde. Aos 1320. Sente, copiado. São 3663, após o ingresso do avião Cana Índia, autorizado puxa acionar. Reporte para táxi. Contigo 1605, gente do da informação a pastorização de Pedro Milhão. 1605, aguarde espera quanto? Ah, 1605, teria subida pra gente mesmo? Subida da El Leda, só direto bridge, gol 1605. Da El Leda bridge, tá? Do 9131, pronto, cópia. Prossiga, cópia 9131. 9131, autorizado até Recife, em meio de voo 370, via Upper Whisk 58, decola da 10, com voo pela esquerda, saída Puca, transição Caju, transponder 5172, controle 120, decimal 8. Autorizado Recife 370, decola 10, esquerda Puca, Aracaju, uniforme 58, aciona 5172, 208 é o controle. Lá no pátio 3, te informarei quando pronto para o pushback acionamento, azul 9131. Azul 9131, com o treinamento correto, aguardando o acionamento. Prosseguir, companhia, final 085. Gente, plano modificado azul 154, sub mantém ao nível 085. 085, o JX Tango Zulu. Submanter o nível 280 e chama a Recife 251-3325, bom voo. Bom voo. Controle, o Alfa Tango Tango está livre, 10 km vertical de Momo. Livre. Tango. Controle Salvador, passarelo 2223, decolou a bordo, 1300 pés. Passarelo 2223, acione código 5171. 5171, 2223. Azul 9131 no pátio 3, pushback acionamento. Azul 9131, autorizado, puxa acionar, pode para ataque. Tá Maria. 20 milhas. Passará positivo, alta pista de noite. Passarido 2223, agora o contato radar, suba para o 260, sai da árvore. Atenção 260, perfil airborne, passarido 2223. E aonde o Avianca tem que entrar para o tanque inicial pushback no 3? O Avianca já passou a retaguarda, pode iniciar o 3. Ok. No 605, onde copia? 605, próximo. No 605, autorizado para o Galeão, em nível de voo 340. Pela UP Zulu 10, até SMAP, após direto conforme a rota do plano de voo, decola da 10, saída da EL, Leda após bridge, transponder 5007, controle 120, décima 8. É quando dá 10, saindo da EL, esquerda, pode direto na contra 007, ou contra a ponta 208, deu com o 605. No 605, treinamento correto, pode pôr para o puxo final. Agora pronto, 605. Salvador, bom dia, Estrela 3-1-2. Estrela 3-1-2, agora de cópia. Controle Salvador, muito bom dia, Chanel 6225. Controle Salvador, muito bom dia, Chanel 6225. Chanel 6225, contato radar 340, saída Momo. Sente, Momo. Guardando Nitsa, assim que possível, 6225. Estou na mesa de 4 horas, Galeão. Controle confirmação 3663. 3663, confirma autonomia? Autonomia de 4 horas, pelo menos de 5:30, Galeão. TAM 3663, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera, chame torre 118.95, ajuste altímetro no 023. Chame táxi, ponto de espera, 118.95, da 3663. Salve Salvador, é o gol 923, 506 para pushback, acionamento. Controle Porto de Sereza após Arbor, o passarelo pode voar a conquista. Inicialmente alerta, passarelo 2223, temos trago no rumo oposto. Tá, ok, obrigado. Alguma aeronave chamou pushback também? Confirme. Mantenha o perfil, o Chanel 6225 aguardando o NITSA. 7-6225. Natal, só não entendi o POB. 70. 70 a bordo, ok. Autorizado o táxi via pátio 3, pátio 1, Índia e Alfa. No ponto de espera, torre 1895, voltímetro no 023. No 023, pátio 3, pátio 1, Índia, lá 1895, até amanhã. Bom dia, Felipe. 5221, no centro da PAN, autorização para